Oh, sim, isso, meu bebê. Eu também te adoro. Oh pá, outra vez não. Já conheces a tua namorada? É, Oliver, a tua miúda é sumarenta. Laranja, sumarenta. Está grato, meu. Ei, deixem o miúdo. Sim, ninguém goza com o Oliver, só nós. É isso mesmo. É. Olhem, se nós quiséssemos gozar com o Oliver, bastava só dizer: opa, tu davas uma miúda feia. E não queremos. Mas é um facto. Obrigado. Ei! Muito bem, turma. Teste de surpresa. Primeira pergunta. Quem é que sabe porque é que hoje é o pior dia da minha vida? Eu! Está calado, pá. Está calado. Ainda não foi desta que foi nomeado para reitor, professor Picker. Muito bem, Oaken. Estás a abusar da tua sorte. Sabes que mais? Esse tom não te fica bem. Não, esta alegria toda é porque perdi uma aposta com o treinador Hendrix. E agora vou ser a ama seca do vosso acampamento anual. Oh, não, não, não protestem, vai ser bestial. Fazemos uma fogueira, contamos histórias, somos comidos vivos pelos mosquitos e pelas melgas. Oh, aleluia! Vá lá, pessoal, acampar é giro, vocês vão adorar. Aqui a vossa colega Miley está a tentar ver o lado positivo da coisa. Foi muito querida, mas neste momento isso está a irritar-me. Peçam aos vossos pais para preencher isto, para poderem passar 24 fantásticas horas comigo e sem casa de banho. Eu não gosto de casas de banho ao ar livre. Eu nem sequer gosto destas aqui. Vá lá, miúdas, imaginem-se lá. A contemplar as estrelas, a respirar o ar puro da montanha, a ouvir os sons da natureza. Cá, cá. Que animal é esse? Um esquilo, dá. Vê-se mesmo que tu és uma parola. Sabem, eu podia ter feito uma porca, mas vocês não precisam que vos imite. Mas que cheiro é este? As porcas na brasa já estão a sair? Parvas. Toscas. Otárias. Otárias. Se fizerem essa cena idiota do dedo mais uma vez. Oh, estamos prestes a começar uma luta, meninas. Estávamos só a falar de como vai ser divertido podermos conhecer-nos melhor, não é, meninas? Uh-huh. É, sim, pois é, sim. Ótimo. Vocês vão ficar todas na mesma tenda. O quê? Estou-te a ver. 99. Estou-te quase a trincar. E 100. Muito bem, doçura. Está na hora de irmos dar uma voltinha. Filha, estás horrível. Não dormi nada. Estou doente. Até me fazes lembrar a velha mula que costumava acartar o gadocha do teu Earl pela colina acima até à igreja. Já viste a tua cara? Acabou-se. Hoje não vais para o tal acampamento. Mas, paizinho, eu estou bem. Desculpa, querida, mas tu vais voltar para a cama e eu vou ter de ligar a cancelar a entrevista que tinha marcado para a Ana Montana com o Taylor Kingsford. Ele é o melhor videojoca da TV! Vai ser o máximo! Quer dizer... Boa tentativa. Para a próxima é melhor usares erupções cutâneas à prova d'água. Estou curada! Aleluia! Miley, eu sei que tu não queres partilhar a tenda com a Amber e a Ashley, mas às vezes é preciso ver o lado positivo de uma coisa negativa. Lá, isso é verdade. Vou levar um frasco de mel, milhares de formigas e vai ser um espetáculo. Sabes, dada a situação, vou dizer-te o que costumava dizer à tua mãe. Este bolo não é para a tua boca. Miley, eu sei que essas miúdas não te tratam bem, mas descer ao nível delas não é a melhor solução. Pai, mas nós só podemos saber depois de tentar. Lembras-te daquele miúdo que costumava atazanar o juiz ao Jackson? E depois o Jackson foi à casa de banho dele e pôs cola no tampo da sanita? Estava tudo a correr bem, mas eu escorreguei. Fartaram-se todos de rir nas urgências do hospital. Bons tempos, bons tempos. Percebeste o que eu queria dizer? Se te metes com os cães, vais ficar com pulgas. Põe uma coleira de proteção. Miley, vou-te pedir um grande favor. Ser uma melhor pessoa. Mas pai, eu já sou uma ótima pessoa, era só para disfarçar. Promete-me. Está bem. Linda menina. Outra vez? Aquele maldito rato voltou a roer os cabos. Acabou-se. Desta vez é que vai ter de ser. Vou ter... Nem penses nisso. Aquele rato é um ser vivo. Eu até lhe dei um nome. Guapo. Quer dizer, bonito em espanhol. Então vê lá se aprendes a palavra espanhola para esmagar. Era um sexto dia sem comida nenhuma. Só um homem podia ajudar os sobreviventes a escapar com vida. Oliver Oscar Oaken. O triplo O, conhecido no planeta por... O. Isso já não tem piada nenhuma. É a gata selvagem Miley. Muito rara. Muito perigosa. Muito bem, pessoal. Um, dois, três, largar. Excelente. Devíamos era pegar neles e partir. Será que há um melhor local para estudar a natureza? A resposta é sim. No meu novo plasma de alta definição de 90 centímetros. Não confundir isto com uma casa de banho. Então, professor Picker, não pode tocar nem cheirar a natureza na sua televisão? Por isso é que é melhor. Montem as vossas tendas, entrem nelas e rezem durante 24 horas. Eu também vou fazer isso. Estão ali. Agora é só apontar! Lily, não! Não queremos problemas. Deixa-me tratar delas. Está bem. Tratamento de choque! Acredita, vai ser de choque. Olhem, nós tivemos alguns problemas, mas eu e a Lily já os ultrapassamos. Oh, não ia ser um tratamento de choque? Acredita que isto para mim foi um grande choque? Mas eu prometi ao meu pai que ia ser uma pessoa melhor. Eu não prometi. Lily, vá lá. Eu preciso da tua ajuda. Porque tu és minha amiga. Não. Porque tu sabes sempre a solução? Ah, não. Porque eu vou ao Taylor Kingsford, o teu programa preferido, amanhã à noite. E se tu não me ajudares, eu não te levo. Olá, minhas amigas! Queres que eu te faça umas trancinhas? Se nós montássemos a tenda, fizéssemos uma fogueira e cozinhássemos a sopa da amizade. Nós gostávamos muito, mas não falamos parolês. Nem lavamos a roupa suja no tanque. Odeio as muito. Não te esqueças, Taylor Kingsford, o teu programa preferido. Sabes o que é que me apetecia? Descafeinado. Ai, com leite. Num copo grande e com uma pitada bem dada de canela. Por? Já chega. Eu vou dar-lhes uma pitada bem dada. Lily, não. Oh! Isto é uma picada. Uma grandíssima picada. Isto é sensacional. A Amber e a Ashley piraram-se e nós vamos ter de montar esta coisa sozinhas. Olha, se fosse mudar as rodas de um skate, eu era capaz. Mas uma tenda vai levar uma eternidade. Tadá! Como é que conseguiste, Miley? O pessoal que cresce no Tennessee aprende a montar tendas antes de usar o penico. Queres entrar? Até pôs florzinhas? Guapo. Vá lá, guapo. Pai. Shhh. Pai. Shhh. Mas pai... O quê? Eu acho que se tu parares de olhar para o prato, talvez o rato apareça. Eu tinha razão. Donnie, espera, eu não penso que isso seja assim. Devias ter parado a seguir a eu não penso. Vocês ouviram, pessoal? Eu não penso! Porque ele não pensa! Eu devo-te uma! Pois, e tu devias ter parado logo a seguir a... Vocês ouviram? Vocês ouviram? Dá cá isso! Puxa com mais força, melga! Melgaço! Afastem-se, recrutas. Eu mostro-vos como é que se faz. Eu consigo se ele largar isto. Larga tu! Parem com isso! Obrigada, amiguinhos! Uou! Não há onde comprar café, não há onde comprar uns sapatos e nem sequer um centro comercial. Mas afinal, quem é que quer vir para o meio do bosque? Aqui são árvores. Ui, que desperdício de espaço. E vamos ter de dormir nesta coisa? É sintética! Larga! Larga tu! Qual é a ideia? Esticar a tenda. E está a resultar? Já está quase. Ah, boa. Eu já levei tanta picada que já nem sinto nada. Professor Picker, acha que nós montámos bem a nossa tenda? O quê? Uau! Estou impressionado. Mas foi a Miley que montou a tenda. Elas foram à procura de um café. Café? Na floresta? Eu não acredito que vocês queiram ficar com os louros daquilo que fizemos. Nós só queríamos montar a tenda, fazer uma fogueira e cozinhar a grande sopa da amizade. Isso foi o que eu disse! Lá está ela a mentir outra vez. Oh, professor Picker, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Se vocês prometerem calar-se, fazemos assim. Peçam desculpa umas às outras. Ou então uma de vocês finge que está doente e vamos todos embora. Está bem. Desculpem. Pois, nós lamentamos. Que vocês sejam mentirosas e perversas! Oh, eu quero ir embora! Só um conselho. No futuro, quando pedires desculpa, evita as palavras mentirosa e perversa. Toma. Qual é o teu problema? Vou ter de ficar na tenda com o Donnie. E então? Ele jantou 4 pratadas de feijão. Tem calma, Oliver. Aposto que ele não fez de propósito. É Oliver! Eu acho que ele fez. Olhem, nós temos muita pena. Não sabíamos que iam ser obrigadas a lavar a louça toda. Pobrezinhas. Oh, olhem, estão quase a acabar. Desculpa. Eu sei pedir desculpa. Bem, isso é porque tu és a melhor pessoa. Já chega! Esquece o Taylor Kingsford. Eu vou atrás delas e não vale a pena tentares impedir-me. Não vou impedir-te. Eu vou contigo. Desculpa, pai. Prepara um antipulgas, porque esta noite vou tratar da saúde às cadelas. Guapo. Aparece, guapo. Ninguém te vai fazer mal. Anda. Anda cá. Então, pai, não sejas ridículo. Um rato é assim que se apanha. 299 ratoeiras. Muito impressionante, filho. Podes chegar aqui por uns instantes? Oh, está bem, pois. Já percebi qual é a tua ideia. Mas eu tenho cabeça e vou conseguir sair desta. É essa a diferença entre mim e um rato. Acho que a diferença é que o rato conseguia saltar. Não consigo ver a resposta. Au! O que é que foi? O que é que se passa? Eu ouvi um barulho lá fora. Deve ser só o vento. O que será? Picar! Mais 12 horas e tu tens a tua casa de banho. Tu consegues. Pode ser um urso ou então um leão da montanha. Por favor, parece ter muita fome. Eu sou linda demais para ter comida. Ei, linda sou eu. Eu refiro isso no teu funeral. Lily, deseja-me sorte. Miley, mas onde é que tu vais? Se ficarmos aqui, vamos acabar por ser devoradas. A nossa única esperança é que eu consiga chegar ao guarda-florestal com saúde. Isto é uma estupidez. Eu não posso deixar que tu vás. Nós podemos. Podes ir, ser estúpida. Não se preocupem, vai correr tudo bem. Obrigada pela ajuda. Eu faço tudo para sair da tenda do Donnie. As doninhas até já lhe ergueram uma estátua. Oh, larga-me, monstro! Vá, desaparece! Não penses que me metes medo. Oh, a minha perna! Au, a minha outra perna! Au, meu braço! Porque eu? As mais feias são sempre as primeiras a ir. Lily! Ela apanhou-me! Eu vou salvar-te! É, dar-lhe demais! Não, Miley, não! Larga, seu morro! Mas não apanhei pulgas. Apanhei-te. Ainda por cima está a gozar com a minha cara. Oh, desta vez é que tu não me escapas. Mas o que é? Bom trabalho, pai. Eu agora trato do resto. Muito bem, meu roedor de uma figa. Acabou-se a rica vida. Espera, filho. Não podemos matar um rato com um talento destes. Guá, toca aí o Achy Breaky Heart. Ouvimos a Ana Montana. Au! E voltamos já a seguir com ela ao vivo e a cores. Por isso, não saiam daí. Adoro-vos. É verdade. Saímos do ar. Olha para ti, olha para ti. Estás bestial. Mua. Mua. E quem é esta tua amiga? Ela está bem? Faço essa pergunta todos os dias. Quieta. Olá, Oliver. O que é que tu queres? Estou ocupada. É importante. Lembras-te do arbusto que estava atrás da tenda? É venenoso. Não digas disparados. Se assim fosse, eu... Eu estaria a coçar-me. É, minha querida, se queres aparecer no programa, olha, tens que estar aqui. Tenho de ir. Calma. Não. Só porque ele disse isto, eu não vou... Lily, tu... Atenção. 3... 2... Que cena! E estamos de volta com a Ana Montana. Au! Uau! Ana, bem-vinda ao programa. Obrigada. Estou em pulgas para fazer-te umas perguntas. E eu estou em pulgas para responder. Sempre que apareces, doce como uma tarte. E todos nós adoramos tarte. Quem é que não gosta? Mas essa é a verdadeira Ana Montana? É o teu verdadeiro eu? Estamos curiosos. Bem, eu acho que o importante é que aconteça o que acontecer, devemos amar os outros. Tal como a nós próprios. Seca, vá lá. Não me digas que nunca te passaste e fizeste uma coisa má. Bem, olha, eu aprendi recentemente que quem se mete com cães acaba com pulgas. Sentes-te bem? Sim, estou ótima. Isto é só um novo esquema que tenho. Andava a treinar e estou ansiosa para te mostrar. E esse esquema tem uma canção? Se quiserem. Ana, mas que cena! Vamos ter uma estreia no meu programa, vamos ver! Sim, bem, só falta a batida. Vá lá, pessoal, música! Ora bem, o microfone. Obrigada. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. É a dança do coça, contagiante, não é? Quero ver todos a dançar. Vá, coça-me as costas. Calma, agora. Mais para a esquerda. Agora para a direita. Desce, sobe. Vai lá ver se chove. Oh, oh yeah. Eu nem consigo ver. Oh yeah. Não é preciso? Oh yeah. Eu estou a gravar. Assim ficamos com uma prova de que eu tinha razão. Desce. Agora terá. Nem penses. A dança do coça, a dança do coça. É a dança do coça, é a dança do coça, é contagiante. Se não paras já, vais levar uma coça. Anda cá, dá força, miúda, força. Anda, anda, anda. Eu já te apanho. A dança do coça. Já chega. Muito engraçadinho, guapo.